Portal do Arrocha. O Beleza do Arrocha. Vambora, menino. Do meu jeito, do meu jeito. Essa é massa. Vamos embora. Oh, coisinha. Tu quer jogar de ladinho? Trazendo um hit que é gostosinho. O Delírio está trazendo um hit que é gostosinho. Ô, coisinha, tu quer jogar de ladinho? Ô, coisinha, tu quer jogar de ladinho? O Delírio está trazendo um hit que é gostosinho. O Delírio está trazendo um hit que é gostosinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Joga de ladinho, desenrola, bate, joga de ladinho. Apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Tem que ser de ladinho, vai. Eita swing, eita swingão. Delírios, joga. Vambora, vambora, vambora. É do meu jeito, é do meu jeito, vamos embora. Tu quer jogar de ladinho? Ô, coisinha, tu quer jogar de ladinho? O Delírio está trazendo um hit que é gostosinho. O Delírio está trazendo um hit que é gostosinho. Eu disse, ô, negona, tu quer jogar de ladinho? Oi! Ô, coisinha, tu quer jogar de ladinho? O Delírio está trazendo um hit que é gostosinho. O Delírio está trazendo um hit que é gostosinho. Desenrola, ui! Bate, joga de ladinho. Vai. Desenrola, bate, bate, joga de ladinho. Apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Oi, beat diferenciado que faz o seu corpo se mexa sozinho. Pediram na lança uma braba, porque queria relique e brasa com os novinhos. Tomando na malha, amolece na cura e volta a ser muito chulozinho. Acompanha o jazz da dança, nesse hitzinho. Olha a coreografia. Joga de ladinho, desenrola, bate, joga de ladinho. Tá